Salve, salve, galera. Começa mais um podcast falando sozinho. E hoje vamos começar aqui a conversar um papo aleatório com esse meu amigo aqui que vai fazer uma operação pra virar mulher de vez, que ele já tá toda mulher. Não é isso aí não, né, seu amigo? Ah, sai dessa. Aqui é macho, aqui é líder supremo. Macho. Eu já vou ter que começar um papo rápido aqui, que eu já vou ter que gravar outro podcast em seguida. Já vai ser o quarto podcast de hoje. O que aconteceu com você, velho? Que você já foi normal um dia? Não, sou louco, cara. Demente. Não. Demente. Vou falar sério, mano. Vamos falar sério, mano. Não tem história, cara. Eu sou um cara normal, homem do povo, sofri como todo mundo, sem ninguém. Mas quando você era criança, velho, como é que era? É, era como todo mundo. Andava na rua, tava o dia inteiro na rua jogando bola. Você era bem normal então, cara. Eu era o capeta, cara. Os caras me chamavam, me deu o apelido até de capeta, cara. Era o bicho. Vivia a noite inteira na rua. Não na rua a noite inteira. Tava brincando, igual molecada antigamente. Sua mãe devia te bater toda hora, né, mano? Ah, certeza. E era mais espancado que não sei o quê. Agora que a gente tava trocando a ideia antes disso aqui, não tinha um barulho aí, mano. Agora tem todos os barulhos do mundo aí do outro lado aí. Mas aí, velho, o que você anda fazendo nessa quarentena aí, meu amigo? Você se arrebenta. Porra nessa... nenhuma. Tá só na punheta mesmo? Aí também, né? Nessa quarentena você já comeu quantas já? Comer como, cara? Tá na lei lá que não pode, na quarentena. Proibido. Que é proibido. Pegar mulher. Nessa quarentena vai nascer um monte, hein, sabe? Só. Vai estar tá uma fubilância tanta aí que não vai ter nada pra fazer no tédio. É só transar o dia inteiro. A mulher ficou 20, meia hora. Eu botei vídeo dos melhores boquetes. Não ajudou. Eu botei um vídeo aí na melhor trepada anal. Não ajudou. Nada tá resolvendo o meu problema. Sabe? Fudeu. Minha pica me merece. Meu pau não fica duro. Minha piroca, minha rola não sobe. Lá com eu, meu irmão, que metia pra caralho. Que merda, agora eu não consigo mais meter. Meto sim, mas de pau mole. E coço. Isso aqui é pior. Eu coço. Eu com pau mole, eu coço. Porra. Que humilhação! Você, mulher, tá? Que estiver assistindo esse meu vídeo aqui e souber como resolver esse meu problema ou se garantir que qualquer homem contigo fica de pau duro, entre em contato comigo, vamos marcar e me salva, pelo amor de Deus! Eu preciso muito da sua ajuda, mulher! Entre em contato comigo, mulher! Pelo amor de Deus! Vem aqui pra casa, faz meu pau ficar duro de novo! Eu preciso de você! Eu não quero ser um cara palmoso aos 40 anos de idade! Eu tô frustrado! Puta que pariu! Sabe aquela mulher gostosona? Que só do cara olhar fica de pau duro e a mulher se garante que deixa qualquer homem de pau duro? É você que eu tô precisando! Entre em contato comigo, porque porra, tá foda pra mim! Tá foda, meu irmão! Deixa a dica aí no comentário como é que eu resumo essa porra de problema de pau mole sem ter que comprar Viagra, porque eu não quero ficar viciado em remédio em pílula azul pra manter piroca dura. Porra. Valeu. Que bosta. Audio Jungle. Tem videogame, X-Video, Resident Evil 3 lançou, você viu? Rapaz, o Resident Evil, o que você achou? Eu não vi não, mano, tô por fora do videogame. Você nem jogou, né? Como é que eu vou jogar, velho? Sou pobre, velho, sou rico igual você não. Não, eu também não joguei, que não saiu o pirata, né? Não saiu o pirata. Não saiu o pirata? Saiu o pirata, eu não joguei. Olha, gente, o cara tem dinheiro e compra pirata, olha só que cara do contra mesmo. Ele odeia a indústria dos games mesmo. Eu sou contra mesmo. Mano, pagar R$200 no Resident Evil, 250, tô louco. Nunca. Tudo pirata mesmo. Já gastei caro no computador, vou achar tudo pirata mesmo. O que você tem contra a indústria dos games, cara? Você tem que dar dinheiro pra eles, gente. Poxa. Ah, dá dinheiro pra indústria de games. Não importa se o jogo é ruim, mano. Isso é uma merda. Tem que tacar no dinheiro, tem que dar dinheiro. Ah, como é mesmo? O Mineirinho Adventures. Mineirinho Adventures. Mineirinho. Já jogou Mineirinho Adventures? Não, mano. Nunca joguei isso, não. Jogo lixo. Jogo lixo? R$10 o jogo. Nossa, tá. Ainda tá caro, hein? Tá caro, hein? Ainda tá caro. Tá caro isso aí. Oi, cara, você fica aí. Tá caro é nome de japonês. Podcast de treta aí, os caras vão aí na sua casa comer seu rabo aí, velho. Falando pra você te espancar e comer sua bunda aí. Você vai tomar ponto no cu aí, cara. Essas brincadeiras. O mais grande manda. Mais grande manda. Quem der pica mais grande manda, tá sabe medir os caras quando ele chegar aí? Pra ver quem vai mandar em você. Não, sai daí. Como assim? O meu falaleiro é do mais grande. O mais grande que vai estuprar os outros. Ah, é, então tá esperando o mais grande chegar aí, então, né? Esquisito, hein, rapaz? Tá querendo me foder aí, né, cara. Querendo me ferrar aí, né? Um cozinho pra fuder a gente sempre quer, né, velho? O problema é a distância. Olha! negócio de treta aí, cara. Eu até não ponho meu nome já pra não arrumar treta, cara. Que eu, comigo, se usar meu nome, pode usar, cara. O foda que os caras querem usar, gente, pode usar gente da minha família. Como você também fez, cara. Você também não tem. O seu nome não é Xerox Holmes, né? Claro que não. Da Silva. Que porra é essa, meu? Xerox Holmes eu fiz por fazer, aí o Todo Dia Podcast começou a me chamar assim, e todo mundo começou a me chamar assim, e virou Xerox Holmes mesmo. Tem uns caras aí tá te chamando do traveco do Buruzão. Eles vão tomar no meio do deles. Do gay esse cara aí, cara. Cara fica bando pistola. De gay. Cara fica pistola quando fala que ele é o traveco do Buruzão. Traveco do Buruzão. É você que tá rambendo o cu do Buruzão não, né, mano? Que nojo, mano. Me explica aí, cara. O que o Bruzão tá na cabeça, mano? Como ele faz essas coisas, velho? Você teria Bruzão? Coragem? Você teria coragem de achar um cara e lamber seu cu, mano? Mari. Nunca. Por dinheiro, cara. Por dinheiro o cara faz qualquer merda, né? Mas que dinheiro, cara? Ah, nem por 300 mil pau. Quem vai dar dinheiro pra ele? Quem vai dar dinheiro pra ver um cara banguelo, um mendigo transando? Puta que pariu. Não é verdade? Aquele vídeo lá, meu Deus do céu. Acho que fez eu ter nojo de pornografia. Eu desejaria nunca ter aberto aquele vídeo, mas se eu pudesse voltar no tempo. Você viu aquela merda também? Nossa, mano. Aí mostrei o pinguelo daquele. Deus me livre. É Deep Web. Deep Web. Imagina, tipo web. Imagina ele tendo aquele orgasmo, te dando aqueles beijos na boca, hein, ô. Nossa, que bizarro. Peludo ainda, mano. Não, homem ainda. Cara nojento, mano. Eu acho que ele parou no tempo, mano. Entendeu? O que aconteceu com ele foi que ele parou no tempo. Ele não consegue mais fazer mais nada da vida, não sei, YouTube. E fica nessa. E todo mundo fica humilhando ele nos comentários. Ah, eu vejo isso aí também. Ele também pode ver uma vergonha também que já quer passar, né, cara? Pelo amor de Deus. Ah, isso aí já começou a gostar de passar vergonha. Mas me dá pena dele, velho. Ele é um exemplo de cara. Ele é um exemplo de cara estagnado na vida, velho. Vocês querem ver um exemplo de cara estagnado que ficou parado na vida? É ele, mano. Ao vivo aí, ó. Dá pra vocês verem a olho nu. Infernada, entendeu? Totalmente fudido. Tá se esculachando. Daqui a pouco ele tá transando com o animal. Ah, daqui a um dia ele põe lá na Deep Web. Eu e a cabritinha. Você vai abrir você vai botar aí de sacanagem aí, blusão e um cachorro. Você vai ver um cachorro comendo ele. Tá, mas isso aí é proibido, é crime, sabia? Crime essa porra aí, não pode fazer essa porra não. É crime aqui, filho, mas se ele for pra outro país ele faz tranquilo. Dá acho que nos Estados Unidos é liberado, que eu ouvi falar. Acho que qualquer outro país é liberado, cara. Só no Brasil que é crime. Se te pegar, você tá preso. Ah, mas tem. Maltrata os animais. Por que o cara tava comendo uma galinha, cara? Maltrata os animais, cara. O cachorro. Ele tá aliviando o cachorro. Tá aliviando o cachorro? É. Não é? Então, e o dia que o cara comeu uma galinha, cara? Não, pedreiro, mano. A galinha morre. Você já ouviu essa notícia? Não, nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar do pedreiro que pegou a. O pedreiro tava trabalhando na senhorinha, daí a senhorinha chegou, ele tava pelado com a galinha. da senhora. Eita, nossa. Galinha, tava comendo a galinha, velho. Popó, foi preso. Popó, popó, gritando mais gente. Popó. Estuprando a galinha, mano. É engraçado rir da galinha sendo estuprada, né? Só não é engraçado quando é com você, né? Ninguém ri quando é com você. Se eu fosse você no lugar da galinha, você não ia estar rindo, né? Ou você ia estar rindo. Oh, falaram que o Piro, cara, você viu do Piro lá do Big Brother, até fiz um vídeo e disse que ele tava estuprando as mulheres. Eu falei, vai ser estuprado um homem desse, fracote, mano. Não, mas puro frango. A parada é o seguinte, que ele quando ele era pobre, ninguém apareceu dizendo que ele estuprou ninguém, né? É, isso é verdade. Isso aí foi em 2000, eu fui ver, cara, essas tretas, foi em 2014 e 2013, cara. Ah, lá, é. Mano, quase 10 anos atrás, né? É, e agora o nego tá falando, ô, estuprou, tá, tem prova? Qualquer um pode chegar assim e falar que o cara fez alguma merda. Aquele eu não acredito muito naquilo, não, cara. Aquele Felipe Castanhari lá, ele tá falando merda, você viu, né? Ele falando que tem o Aldo provando. Que o Aldo, cara? Nossa, dá pra meter um processo nele. Ele tá falando isso? Tá, dá pra meter um processo nele e arrancar as cuecas dele. Que o Aldo... É isso que eu falo, mano. Eu sou um cara que critico, mas eu sou justo. Eu não vou falar que eu tenho áudios, eu tenho coisas provando que o cara fez tal crime. Isso daí, mano, pra levar um processo, ó. Eu tô do lado dela, acho que do lado delas por quê? Tem prova? Não tem, então por que você tá do lado delas? Eu tô do lado de ninguém, filho, eu tô do meu lado. Eu não tô do lado de ninguém, mas tem muitas falsas acusações, tem que ter prova, cara. Que adianta, depois de 20 anos, vir falar que o cara fez tal coisa? É isso que... Depois de 20 anos... É isso que é foda, mano. É por isso que lá em Israel, o nego tá querendo tirar o direito das mulheres, mano. Porque tá rolando muito falso estupro, tá ligado? Muita acusação de falso estupro. Os caras tão falando assim, é melhor tirar o direito de vocês do que de vocês prejudicar a gente. Nós vamos tirar o direito... Lá em Israel? É. Lá nos judeuzinhos? Sim. Tão querendo tirar o direito também? Vão. Vai, é caro, pô. Fica acusando os outros de estupro falso, cara. Toda hora essa porra estuprou. Aí vai lá no estupro. Porra, é desgraça. É só fazer exame. Cara, o foda disso de não fazer exame. Não tem como fazer exame porque foi 10 anos atrás, velho. Então, não tem, velho. Como vai fazer exame? Eles não têm tecnologia pro hospital, mas acho que eles podem voltar no tempo pra analisar o estupro. O exterminador do futuro. É. Ou como é que é? O analisador do futuro. Aí vai lá. O estuprador do futuro. Então, mano. O negócio tem que ser na hora. Fez a merda, vai lá, analisa, faz o teste de DNA, acabou. Pois se é. Provou que ele fez, preso. Preso, ó. E tome no brioco. Corre na cadeia você tá ligado, né? Corre pra delegacia, toda gozada lá e fala pro cara, ó, me usou aqui, ó. Ó. Cara, mas tem que ir mesmo, mano. Tomei a gozada. Que merda, velho. É, daqui a pouco eu vou aparecer aí, né, no Facebook, nego dizendo que eu tava rindo do estupro. Certeza, certeza. Sim, sim, tô rindo mesmo, e daí? Foda-se. Não, mas eu acho que isso aí tá meio estranho, essa história, hein, cara. Por quê? Não tem como provar, velho. Não tem como provar. Não tem, mano, mas fazer o quê? A justiça brasileira aqui, ela quer ficar dando exemplo toda hora, velho. Vai tentar fazer esse Record, cara. A Record tava indo em cima da casa dele. A Record com o helicóptero, mano. Sério, mano. Não sei se você viu, eu parei ele pra ver na TV, cara. Sabe aquele cara que fez... Acho que deve ter ficado sabendo, o cara que deu a morte da filha de uma mulher ao vivo. Aquele corno, ali. Então, esse cara, aquele miserável, dele, ele pediu pra ir lá na casa do Piro com o avião. O helicóptero. Nossa, que mogo de engraçado, mano. Esse cara é um filho da puta, hein, meu? É um filho da puta mesmo, né, mano? Caralho. Ele entrou no lugar daquele outro lá, o Corta Pra Mim, cara. Falou mal dos videogames um tempo. Ele falou que era culpa dos videogames. Botou toda a culpa do assassinato nos videogames. Aí depois se arrependeu, falou que ele passou dos limites. Ele tava meio... Na real, cara, esses caras aí é tudo pela rede... A rede de TV que manda neles. Eles não têm opinião. O nego fica revoltadinho com a torta, tá ligado? Esse ator falou isso, esse ator falou que não é o ator que tá falando, mano. É. São os contratantes dele que tá mandando ele falar isso. Eu não fico com raiva. Se ele não falar, ele perde, ó, grana. Eu não fico mais com raiva de ator, não, cara. Eles são prostitutas, eles fazem o que mandam. É, se eu chegar lá a pagar mais do que o contrato deles, vão falar o que eu mando. E é pior se separar do nada, hein, velho. Até hoje não descobri. Será que quem que traiu aí, hein? Quem que botou chifre, hein? Até hoje não descobri. Não sei, mas... Diz que foi a Fátima, hein, cara. Foi a Fátima que ficou com a novinha. Mas também, né, cara, eles se viam todo dia, né, cara? Toda hora. Ah, hora cansa, né, também. Trabalhar no mesmo lugar, cara. Vai pra casa. Putz. Tá grudado no outro, mano. Se funde logo. Uma hora até cansa de ficar olhando pra cara da pessoa, né, mano? Se funde logo e vira um só, né, gente? Trabalhar junto com a mulher aí é foda, hein, cara. O Bonner, ele ainda tá ganhando, porque ele pode pegar um monte de mulher, cara. Já deve ter pegado. Diz que ele tava pegando a Maju, a moreninha lá. Ah, você viu? Diz a lenda. Você viu que o cara falou da Maju? Falou que ela só tá lá por causa da cor dela que tá, né? Que ela não sabe fazer porra nenhuma. Ah, eu também acho isso aí também, cara. Também acho isso aí, só cara. Só tá lá por causa da cor dela. Já, não sei se você já assistiu Malhação, cara. Vamos entrar no assunto aqui. O que você acha de Malhação, cara? Acho que ficou um bicho. Cara, é só pra espalhar ideias, cara. É. Ideias marxistas, globalistas, cara. Não era assim antes. Na minha época de novinho era assim. Também assisti nesse tempo. Era bom, era até legalzinho, cara. Não era aquela coisa, nossa, coisa mais foda do mundo, mas dava pra assistir. Eu assisti na época do Mocotó, mano. Que é Marx. Mocotó. Ele é magro, ele era o Mocotó. Já ouvi falar do Mocotó, acho que não assisti. Ele era magro e tinha um cabelo grande. Então, como eu falo, as séries dos Estados Unidos, elas têm umas coisas progressistas, tem, só que dá pra ver. Dá pra ver porque não fica toda hora com aquele negócio, ah, os favelados são oprimidos, não sei o quê, quem mais é oprimido. Não fica toda hora com isso, né? Verdade. Mas agora a Malhação é todo minuto, cara. É falando que... Falando que o outro é fascista, que o outro é contra a direita, esquerda, põe até a esquerda no meio, mano. Eles põem um cuzão lá pra ser o direitista, cara. Os caras usando sainha, nossa. É, eu lembro desse episódio que deu uma treta que eles queriam, é porque as mulheres foram proibidas de andar com saia, né? Que tava mostrando muito, de andar com roupas diferentes, né? Daí os femimachos fizeram um protesto contra o diretor. Discutindo uma hora. Rapaz, eu não vi essa. Eu vi a notícia, eu fui lá procurar o episódio e vi. Eu vi esse dia, cara. Nossa. Eu vi os caras de sainha pra protestar contra o diretor, porque não queria deixar as mulheres andar do jeito que elas queriam. Isso aí aconteceu de verdade numa escola aí, mas eu achei isso aí babaquice. Os caras mangina pra caralho mesmo. É, isso aconteceu de verdade numa escola também, eu vi. Só que eu vi que os caras foram protestar de... Nossa, protestar de saia só porque o professor não queria que elas andassem com roupa curta, cara. Nossa, velho. Eu lembro na época que as meninas, na minha época, usavam essas saias aí. Elas subiam no ônibus, velho. Dava pra ver até o útero delas, velho. Passava um carro voado assim na pista. Passava voado, eu levantava a saia da mulher, mano. A saia lá no. A saia no peito e voltava, dá pra ver tudo. Você... Ah, cuidado, hein? Você vê a calcinha da garota inteirinha, mano. A mulher não usava nem short por baixo, usava calcinha mesmo. Minha escola é proibida. Cara, evita a gravidez. É, isso aí evita. Evita a gravidez, porque as mulheres iam meio safadinhas, né, na escola. Vai dar uma zinha, gravidez de menores. Vai dar uma zinha rapidinha lá e... Entendeu? Só levantar e já dá uma zinha. É, rapidão. E desfaça. Tô até vendo. Cancelados. Vai aparecer no Facebook lá. Não. Cancelados. Cancelados por falar do... De mulher que anda com short curto merece estuprado. Não, eu não falei que merece estuprado. Não é que merece, é que é possível alvo de estupradores. Não, nem alvo de estuprador. Elas são safadas mesmo, então... Eu concordo também não ter essa porra de mulher usar sainha, né, pra ir passar pra escola. Não, e deu uma treta uma vez que veio um cara lá na Fátima Bernardes, no programa dela, falou que a mulher tem que andar na rua com roupa certa pra não ser pega pelos homens, cara. E daí deu uma treta que daí o cara teve que ir lá se desculpar, mano. Não, mano, mas é mentira. Pergunta pra mulher, quando chegar um estuprador fudido lá, o cara fedendo a carniça, querendo estuprar ela, babando... Ela vai preferir estar com o quê, cara? Usando uma calça ou usando uma mini saia? Usando é, saia, vai pegar assim. Mais fácil, né? Vai ser mais fácil de tirar. Então, essas mulheres estão com tanto, sei lá, tanto negócio de estupro na cabeça que já estão doentes já, velho. Não é isso não, cara. O nego não quer estuprar o tempo todo os outros, não, né? Desse jeito, não. Já fica paranoico. Eu falo que até homem tem que ficar paranoico, cara. Que tem uns aí que estupra homem também, cara. Caramba. Eu na rua ando com facão, velho. Você andando sozinho aí à noite aí, os caras te veem. Oi, gatinha. E aqui é cheio de haitiano, meu. Olha o cancelamento. Gatinha. Cheio de haitiano aqui, meu irmão. Eu já ando com facão. O que eu falo, mano? Vou botar pinto em mulher... você. Mulher, ela tem que andar pelo menos com facão na bolsa, cara. Quem quer andar com facão? Eu também ando com a... Se você tem medo de ser estuprado, anda com facão. Corta tudo, até piroca de haitiano. É, até piroca de haitiano. Os caras estão tão adaptados aí que eu acho que nem minha faca corta a piroca desses caras. Deve ser titã de uma piroca. É de aço, cara. Não, mano. Não era lá que os caras transam com areia, mano? Os caras jogam areia dentro da mulher. Puta que eu pariu, come areia, come. É, porque eu vi o... O haitiano aqui, ele falou o seguinte, que pra comer a mulher que a mulher fica doida, é só você passar a Vick no pau e comer ela, é mole? Vick? É aquele negócio que começa quando o pé tá doendo? Não, Vick é aquele que você passa o negócio no peito pro seu pulmão abrir. Ah, sei, na gripe, quando dá gripe. Sim, é aquela... Eu sei, eu já passei. Queima pra caramba o peito, imagina o pau, quanto não vai queimar? Diz que a mulher fica doida. Ele falou, a mulher fica doida. Vai, cara, que fica doida. Ele tá pegando imagina, fogo. Queima tudo. Tá pegando fogo, ela vai ficar doida mesmo. Tá pegando fogo, bicho? É, tá pegando fogo, bicho. É, com você... Tá falando, ai, ai, tô pegando fogo. Amigos, então terminamos aqui com o nosso amigo. Me nomeio como líder supremo. Só isso. O líder supremo da minha rola. Aí vocês vão ao podcast dele. E respeitam, respeitam. Vocês vão lá no podcast dele, dão uma olhadinha lá. Mas pode xingar ele que ele gosta de ser chamado de. Chamar de. Sei lá. Tô com sono. Aí. Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui é mais um podcast. Eu já vou partir pra mais um podcast agora, gravar mais um podcast quando sair daqui. E é isso aí, gente. Eu vou correr atrás do atraso aí. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado, meu amigo líder supremo, pela paciência, pela entrevista. E obrigado a vocês por terem escutado até aqui. Até a próxima, pessoal. Abraço.